a Deus pra abençoar a todos e dar paz até aqueles que já me olharam todos. Sem amor a alma se torna pequena, vazia. Amor aquece o coração e a alma, essência da poesia. Se fosse o último som, entregaria a carne desse corpo, a energia que preciso não está no que é novo. Sou mais um louco defensor do povo que só quer verdade. Meu semblante sonhador anda distante do falso caráter. Tudo que vai e volta causa revolta. Ele é essa, se não acredita testa. Vida prega peça, sem pressa. Fui cada vez mais sagaz. Lida com o que você ama, raiz, vive mais. Canto pelo que amo, canto pelo que vivo. Não é pra carta gostosa, é pelo que acredito. Não sou comercial que vai junto com a tendência, rebolando a bunda e batendo continência. Eu sou o natural, eu sou a resistência. O mato já tá seco, enrolado, é vela acesa. Nas ruas, no busão, no centro, nas rodas de freestyle, eu chego junto, colo nos eventos. Beneficiente, na chuva, no sol, no frio, no quente. É nós presente, não se ausente. Se o rap te chamou e o assunto é freestyle, então eu vou que vou, dominando minha arte, faço minha parte. Foi a força de vontade que fez o meu talento, junto com a humildade, mantendo o meu respeito. Correndo com o tempo, mostrando o sentimento mais profundo. A cada passo que eu caminho, eu construo e evoluo. Nesse mundo onde deixo gravado as poesias, quem sabe soubesse, salvaria muitas vidas. Profecias baseadas em rotinas, dinheiro, mais ambição igual a correria. Faço rimas, batidas e versos urbanos. Minha arma é a caneta que já tô engatilhando, preparando pra dar o tiro mais certeiro. Ligeiro moleque do rap mais cabreiro. Não tem dinheiro, então saio diferente, lutando em função da música independente. Assim vagabundo sente, entende a diferença. Corro por mim, usando minha inteligência.